la mía, un lazo de 12 brazas, o coro de una novia. Aquele abraço do Tunico, Inesita, a nossa colega de muitos anos, com muito prazer, vamos bater aquele papo, tá bom? E um bom dia do Tinoco para todos, onde nós vamos contar um trecho da nossa história. Tunico e Tinoco, somos irmãos, eu sou Tinoco, eu canto desde 3 anos, Tunico com 7 anos, nós já cantava. A primeira música que nós aprendemos, você lembra, Tunico? A Tristeza do Jeca, né, que o nossos pais cantava, e naquela época estava em sucesso, né? E como até hoje não perdeu o valor daquela música. Marcou muito essa música porque nós pusemos assim como abertura do nosso programa, encerramento do nosso programa. Então a Tristeza do Jeca foi uma música que marcou Tunico e Tinoco, não só na carreira, desde o começo da nossa vida. E então nós somos da roça, fomos criados em São Manuel e Botucatu também, mas não na cidade. Uma fazenda pertencia a Botucatu, onde Tinoco nasceu, que sou eu. O Tunico nasceu na fazenda Vicente Soares, que pertencia a São Manuel. Porque lá o pai, era assim naquele tempo, há 70 anos atrás, no tempo da tinha muita imigração, os imigrantes. Então a gente quase não parava muito nas fazendas. Não sei porquê, então não ficava muitos anos. Era cada 2, 3 anos, o máximo estava mudando, né, Tunico? Você lembra? Eu mesmo lembro. Por exemplo, tem uma coisa interessante que eu nasci numa fazenda Vicente Soares, que é da família Barro, e o pai, né, o pai que contava que ele era paje do Ademar de Barro, né? O pai era paje e também cozinheiro da fazenda. Nós era pequeno, Tunico e Tinoco, só para vocês terem uma ideia. Foi antes ainda, em outra fazenda que eu não lembro mais. o pai ficou doente. E naquele tempo, quando o pai, que era o chefe da família, até hoje que sempre é o chefe, naquele tempo não tinha leis, então mandava embora da fazenda, porque não tinha médico, a cidade era longe, aí o patrão despachava a família. E nós ficamos 4 anos, o pai ficou doente de cama, 2 anos, mais 2 anos para ele recuperar. Então a família de Tunico e Tinoco, nós vivemos de esmola na fazenda. Então no começo todos ajudavam, porque ficava com dó, nós éramos três irmãos na época, depois tornou a nascer mais três, depois que o pai melhorou, sarou. Agora, depois de uns tempos, já não davam mais o que comer para nós. Nós tínhamos que pedir nas casas, porque foi muitos anos. Então, também a posse das famílias não era tanto assim para sustentar. Você vê que antigamente não tinha lei. Cada fazenda tinha um regime, chamava regime. Como é que é o regime daquela fazenda? Ih, o regime lá é ruim. Você não pode ter mais do que um cavalo, mais do que uma vaca. Você não pode plantar no meio do cafezal. Então, era, cada fazenda tinha um regime. Aí, nós cantava, pobre do modo que nós era, mas era um pobre alegre, cantando. Até o pai ensinou uma música para nós, que é o Rio Pequeno. Você lembra, Tonico? Lembro, né? Eu lembro dela. Quer cantar um versinho pra Inesita? Uh-huh. Né? Rio Pequeno. Como é que é? Eu arriei meu cavalo quando tava escurecendo pra roubar uma moreninha da banda do Rio Pequeno. Eu arriei meu cavalo quando tava escurecendo pra roubar uma moreninha da banda do Rio Pequeno. Eu cheguei na casa dela meia-noite mais ou menos. Ela já tava esperando nas horas que nós marquemos. O seu cabelo brilhava boiadinho de sereno. Foi chegando perto dela um beijo de amor troqueno. Eu te amo, moreninha, de quando se conhecemos. Dizem que o amor não mata, de paixão eu tô morrendo. Por você eu tenho penado, minha vida era sofrendo. Eu dormindo variava, no sonho tava te vendo. Na hora que nós partimos, sorrindo ela foi dizendo: mas que cavalo tão lindo, que a ferragem vai batendo. Este é meu pai, o tostado, já sabe o que eu tô fazendo. O macho tava reivoso, no freio tava mordendo, pois ele tá adivinhando que vai pousar no sereno. Ela perguntou destino, eu já fui esclarecendo. Nós vamos pra Mato Grosso, ninguém mais fica sabendo. Pra nós gozar nosso amor, que há tempo nós vem sofrendo. O zóio dela encheu d'água, despediu com a voz tremendo. Adeus casado, meu pai, adeus chão do Rio Pequeno. Então, desde criança, nós cantávamos essa música, porque aquele tempo não existia ponte, como hoje em todo o rio. Então, o pai cantava com uma letra um pouco diferente. É, para você chamar o barqueiro quando ele estava na banda de lá do rio, que o rio era muito grande, então a pessoa tinha que dar uns tiros para cima pro barqueiro escutar e vir buscar os passageiros. E daí Tunico e Tinoco, já fomos crescendo, cantando, e fomos rezador também, puxando terço. Puxar terço é que nem que fosse um padre. A gente puxava o terço e o pessoal respondia as orações. Então, por exemplo, se a roça não ia bem, ou morrendo as criação, o dono da fazenda ou da roça, eles faziam uma promessa. Então lá ia Tunico e Tinoco rezar por aquele santo para proteger a roça ou as criação, ou mesmo a saúde. Isso mesmo. Falar em rezar terço, Tunico e Tinoco, nós era o capelão e tinha os primos, as irmãs que respondia, né? É, por exemplo, aquele Pai Nosso que está no céu, e a turma respondia, como é que é o Pai Nosso que está no céu, e Tunico e Tinoco então rezava o terço, mas todos os terços tinha um bailinho. Então quando tinha o baile, a nós rezava depressa, né? Você lembra? Né, Tino? Era rezar depressa porque era para cantar. Aqueles... Depois nós cantava moda de viola, tinha um conjunto já de Tunico e Tinoco que nós cantava. Naquele tempo nós cantava aquela moda que nós cantamos até hoje em todo show, que é Velhas Cartas. Velhas Cartas nasceu na roça também, no nosso tempo de criança. Porque qual é a pessoa que não tem um bilhetinho? Tem, não, porque não dá para guardar tantos anos, mas que recebia um bilhetinho, uma carta de uma pessoa, ou por amor, ou por amizade. Então, a Velhas Cartas é uma música que acho que não vai morrer nunca, porque desde que nós se conhecemos por gente, nós canta ela. Antigas cartas guardadas, que o tempo amarelou, é lembrança do passado, que no meu peito ficou. Cada prazer, cada letra é um suspiro que fica no esquecimento, resto de amor e saudade no livro do sofrimento. Carta, o seu perfume perdeu, só ficou a falsidade da jura que você escreveu. Olhei as palavras tristes da velha carta esquecida, Agora, interessante que Tunico e Tinoco, nós morava na roça, não tinha rádio, não escutava música, e nós aprendemos a tocar viola sozinho e cantar e compor também. Então Deus ajudou Tunico e Tinoco. Esse foi o que deu a mão para nós, Tunico e Tinoco, vivendo naquela distância lá. Daí o tempo foi passando, viu, Inesita? Foi passando, passando, Tunico e Tinoco cantando e rezando. Quando eu tinha 15 anos, Tunico 19 anos, a dupla foi descoberta. Então nós estamos completando 56 anos de carreira este ano. É, fomos cantar numa festa na Aparecidinha de São Manuel. Nós fomos cantar numa festa, mas a festa de Nossa Senhora Aparecida, todos os dias 15 de agosto ainda tem, é uma tradição. E nós fomos lá cantar, mas como nós estávamos descalço, sujo, vindo da roça, assim, a pé pelas estradas, aí nós chegamos lá e não cantamos na festa, cantamos atrás da igreja e cantamos uma música também que nós fizemos na fazenda pertinho lá da onde nós fomos nessa festa, que é o Pé do Ipê. Eu bem sei que adivinhava quando às vezes eu te chamava de mulher sem coração. Minha voz assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Minha voz assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Certa vez tive um desejo de provar o mel de um beijo da boquinha de Vancê. Lá no trio da baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé do ipê. Lá no trio da baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé do ipê. Mas o destino é traiçoeiro, que me deixou na solidão. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste saudade neste pobre coração. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste saudade neste pobre coração. Quando eu passo a encruzilhada, ainda visto o pé do ipê, ainda canta um passarinho, me faz a lembrar sozinho aquele dia com você. Ainda canta um passarinho, me faz a lembrar sozinho aquele dia com você. Aí depois, já quando foi 1940, fim de 40, quase 41, que nós viemos para São Paulo, aí Tunico e Tinoco, mas até chegar essa idade que viemos para São Paulo, cantamos bastante, Sorocaba também. Aí em São Paulo, em 42, nós entramos num concurso na Rádio Difusora, onde essa onda curta de hoje, que vocês estão escutando no Brasil inteiro, que era da Rádio Difusora de São Paulo, onde nós cantamos 7 anos, desde 42 até 50 e pouco, me parece. Então, foi... Você lembra a primeira moda que nós cantemos na Rádio Difusora, quando nós entramos? Lembra, foi a Deus Campina da Serra. E com essa música nós ganhamos o concurso, porque é uma moda de viola. Hoje mesmo escutei no programa da... outro dia escutei no programa da Inesita, do Cornélio Pires. Você lembra dela? Adeus, Campina da Serra, lugar que eu fui morador. Essa é só para lembrar que estamos com a voz boa ainda. Despediu e foi-se embora quem nesta terra morou. A minha rosa dobrada desta terra retirou. Deu o vento na roseira, minha rosa desfolhou. Quando a rosa despediu, a roseira desmaiou. De paixão e sentimento, os passarinhos chorou. Adeus, coração de bronze, por outro me desprezou. Hoje eu vivo desprezado de quem tanto me estimou. Foi um dia de tristeza quando ela se mudou. Tantas penas e saudade no meu peito ela deixou. Adeus, carinha de rosa, rainha de toda flor. Adeus, corpo delicado, zóio preto matador. Numa triste madrugada, quando ela se embarcou, as ondas do mar que trouxe, a maré veio e levou. Então, Tonico Tinoco, vencemos o concurso. Cantamos 7 anos na Rádio Difusora, mais 18 anos na Rádio Nacional, que hoje é Rádio Globo, mais 20 anos na Rádio Bandeirante, e depois mais quase 3 anos na Rádio Record. E, então nós estamos com beirando uns 50 anos de rádio. Descansamos agora esses tempos um pouco de rádio, que tem muito show. Por incrível, por sorte também, porque o artista ele vive mais é de cachê, de show. Todos artistas, inclusive Roberto Carlos e outros e outros. Então tem muito show para Tonico Tinoco e não deu tempo de nós fazer, mas voltamos loguinho que nós gostamos demais de rádio. Daí onde nasceu a primeira música religiosa, foi nós que gravamos Aparecida do Norte. Já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte, e graças a Nossa Senhora não lastimo mais a sorte. Falou com fé, não lastimo mais a sorte, já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte. Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte e beijei o pé da santa da Aparecida do Norte. Falou com fé, Na Aparecida do Norte, eu subi toda a ladeira sem carência de transporte. Não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte, tenho fé em Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Falo com fé da Aparecida do Norte, não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte. Padroeira do Brasil, Aparecida do Norte, eu também sou brasileiro, sou um caboclo de suporte. Falo com fé, sou caboclo de suporte, padroeira do Brasil, Aparecida do Norte. Todo meado do ano, enquanto não chega a morte, vou fazer minha visita na Aparecida do Norte. Falo com fé na Aparecida do Norte, todo meado do ano, enquanto não chega a morte. Depois gravamos tanta, né, Tunico? Por exemplo, aquela, o canoeiro, é, em homenagem a todos os pescadores, que é os domingos. Só que a isca dos pescadores de domingos, de feriado, a isca dele é um garrafão de pinga. É. Né? Se fartar a pinga, não tem pescaria. É isso mesmo. Agora, diz que Deus abençoa quem pesca. Essa aí a Nisita não sabe. É, Deus abençoa quem pesca. Então, as horas que você fica pescando no rio, ele desconta, ele não conta na sua vida, então você atura mais. Você sabia disso? Eu também sabia, para mim é novidade. Então os pescadores atura mais porque Deus, assim, ele não conta aquelas horas que você fica na hora do rio, então aquela vai de gorjeta. Mas mesmo que beba pinga? Não, com pinga e tudo, já é uma lei, né? Aí, depois de canoeiro, gravemos o Chico Mineiro, que nós canta até hoje também. Chico Mineiro é uma história que nós fomos, agora não faz muito tempo, em Goiás, e é o lugar onde nasceu essa história. Ouro Fino não existe mais, virou pasto, não tem mais uma casa onde era uma currutela, uma, a gente fala vila, né? Então não existe mais, mas a história é Ouro Fino de Goiás. Ele era Chico Mineiro porque era mineiro, né? Então, é uma música que até hoje nós canta bastante. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais há de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Viagem foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido, Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro. Acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. E também depois pulamos para muitas. Você vê, nós temos 1.200, mais de 1.200 músicas gravadas, né, Tonico? É isso mesmo, mais de 1.200. E continuamos a gravar até hoje, né? Uhum. E depois nós vamos falar desse LP que já está na rua, esse, o penúltimo LP. Nunca falar o último. Com esse LP agora saiu um CD também. Saiu um CD, então são 76 com CD. Com esse que vai sair são 77. 77 LP. Fora compacto e 78 rotação. Hoje a gente vê muitas duplas cantando com cantor, cantora, mas nós gravamos com a Araci de Almeida. Existe um LP que tem essas duas músicas que nós gravamos com ela. Então não é novidade, porque isso aí foi em 1900 de Tonico e Tinoco, nem marquemos quantos anos faz. Então nós gravemos com a Araci de Almeida. Você não lembra nem um trechinho, né? Não lembro. Faz muitos anos. Eu sei que gravamos dois sambinha. Uhum. Ela fazia o coro. Tô chegando agora. Tô chegando agora. Nananana. Lá da capital. Ai, quem é que tá chegando aí, compadre? Quem é que tá chegando aí? É a comadre Araci de Almeida. Vem, comadre. Compadre Tonico e Tinoco, pega a viola aí e me acompanha essa moda tá chegando agora. Tô chegando agora, linda capital. Eu senti saudade, precisei voltar. Longe de você, não posso ficar. Coração no peito, reclamar. Saudade, saudade, saudade me fez penar. Saudade, meu bem, saudade, saudade me fez forçar. Saudade, meu bem, saudade, saudade me fez forçar. Se você quiser me acompanhar, vamos hoje mesmo lá pra capital. E se por acaso você não gostar, nós voltamos juntos, outra vez pra cá. Saudade, saudade, saudade me fez penar. Saudade, meu bem, saudade, saudade me fez voltar. Saudade, meu bem, saudade, saudade me fez voltar. Tô chegando agora, vida capital. Saudade, precisei voltar. Longe de você, não posso ficar. Coração no peito, ai, pega reclamar. Saudade, saudade, saudade me fez penar. saudade, meu bem, saudade, saudade, meu bem, cortar, saudade, meu bem, saudade, saudade, meu bem, cortar. Saudade me fez voltar. E também foi em faz 20 e poucos anos, quando Roberto Carlos apareceu, fizeram uma reunião na Chanticleer e na gravadora Continental para Tunico e Tinoco gravar com guitarra e tirar a foto em cima de automóvel, de perna para cima, de ponta cabeça. Queria mudar a dupla, deixar o cabelão comprido, até oferecer um brinco pro Tunico, mas era muito pequeno e a orelha dele é grande e não serviu. Aí nós falamos assim, nós vamos esperar baixar a poeira com essa jovem guarda. Aí ficamos 2 anos sem gravar, mas não atrapalhou porque a gente fazia show, mesma coisa, tudo normal. Mas trouxe uma coisa muito boa que eu vou falar agora também para vocês. Até aparecer Roberto Carlos, que deu uma queda não só na música sertaneja, como em todos os gêneros de música, mas ele trouxe uma coisa boa. Essa palavra cachê não existia. Então ele entrou cobrando harto. Marco Lázaro foi o primeiro secretário dele, cobrando cachê harto, e nós todos artistas fomos atrás também, ganhando dinheiro. Até nessa época, você vê Orlando Silva morreu pobre, e outros cantor e cantora, porque não tinha assim como ganhar, não tinha assim uma escola. Então o Roberto Carlos foi uma escola, um exemplo para os artistas melhorar de vida, que hoje você vê uma dupla começa, a primeira coisa que compra já um carro, já recebem aquele disco de ouro. Então, aquele tempo não, aquele tempo você tinha que ter gogó e cantava onde que aparecia, porque nós trabalhamos 30 anos sem parar, 30 anos de segunda a segunda, para poder sustentar a família e ter o que nós temos hoje, daquele tempo ainda também. Porque hoje você ganha bastante dinheiro, mas você gasta mais do que ganha, né, Tonico? Isso mesmo, né? Acompanhando a época, então, naquele tempo a gente trabalhava todo dia, mas ganhava pouquinho, né? Dava só mesmo para viver. Hoje, por exemplo, as duplas já vão fazer show, já cobram caro, já tem fazenda, né? E então Deus que abençoe eles, que é tudo nossa, são nossos galhos, porque Tonico e Tinoco é a árvore do gênero. É todas as duplas, para vocês saberem que o Milionário, antes de entrar com o Zé Rico, ele cantou 3 anos com Tonico e Tinoco, ele era nosso funcionário. E assim, muitos, Chitãozinho, Leandro Leonardo e Gilberto Gilmar, eles começaram sentado aqui neste joelho meu, sentado na minha perna. Irídio Irineu cantando, que era pequenininho, então ele não alcançava no microfone, a gente carregava ele. Todas duplas tem um pedacinho de Tonico e Tinoco. Então nós queremos bem todas as duplas, não importa o gênero que eles cantam, porque eles, o gênero, estilo dele, o povo canta. Então o povo mudou hoje também. Então, por exemplo, você via primeiro um carro de boi na fazenda, hoje você vê uma picape, você vê um carro zero, fazendeiro, mandando os filhos estudar no estrangeiro. Hoje mudou. Então o gênero sertanejo, Nós gravemos agora um LP novo e esses outros também, a gente coloca o enredo só sertanejo, mas atual. Agora as outras duplas não, eles não têm aquele conhecimento e eles põem essas músicas de cama. Quer dizer, na roça também tem cama, mas só para dormir de noite. Não é para ficar pelado na cama, né, Tonico? É isso mesmo. Não temos nada contra, estamos só conversando aqui, né? Então, nesse LP, nós queremos assim, dar um abraço a toda a direção dessa emissora, que é um programa que estava faltando no Brasil, porque a Rádio Cultura é Brasil. Tonico, tem alguma coisa para falar? Eu tenho umas coisas aqui para falar sobre a juventude. Por exemplo, nós fazemos nosso show e a juventude é que canta, que aplaude. Então o nosso show agrada a todo mundo, porque cantamos também essas músicas antigas para os nossos fãs antigos. Então é um show, como é que dizer, showman, que agrada a todo mundo. Não, é nhoxô, é nhô da roça, né? Você vê a juventude no Arrastapé, é um LP que estamos lançando ele agora, em homenagem à juventude que canta todas as músicas de todas as duplas. Então a juventude nós homenageia com essa música que nós gravemos agora. É, só um pedacinho, depois eles colocam o disco assim. Dança, dança agarradinho, é homem com mulher, a juventude alegre, vai dançando arrasta pé. Dança, dança agarradinho, é homem com mulher, a juventude alegre, vai dançando arrasta pé. Essa aqui está nesse disco novo e é o nome do LP. Aí tem também aquela seresta. Meu violão em seresta. vou cantando pra lua, canção que é só tua, meu querido bem. Porque não vem, não vem escutar o teu cantor a cantar esta canção que eu mesmo fiz por ser assim infeliz. Meu querido bem, vivo cantando pra lua, canção que é só tua, meu querido bem. Porque não vem, não vem escutar o teu cantor a cantar essa canção que eu mesmo fiz por ser assim infeliz. Mas já batemos aquele papo e Nezita aquele abraço e muitas felicidades, que Deus abençoe você e toda a sua família. Então nós queremos agradecer, estamos sempre às ordens do que você precisarem de Tunique Tinoco. Nós estamos para assim dar força para a música sertaneja, tanto seja assim sobre música, sobre vida, sobre o que vocês quiserem, Tunique Tinoco está às ordens. Um abraço do Tunico, já deu, e agora Tinoco, e sempre dizendo assim uma frase que eu falo em televisão, em rádio: que beleza! Meu avô velho carreiro, macho barbaridade, o meu pai índio mateiro era a sua identidade. Estou seguindo o seu roteiro com a minha qualidade, pois eu sou o seu herdeiro da Fazenda da Saudade. Da Fazenda da Saudade, ai quanta lembrança traz, do tempo que já passou.